Dois de nós. É, Edson. Ciente, no solo aos 27, reporte frequência livre. Da trip voltando? É, frequência livre. Informe. Tudo liquido, cara. Tu vai manter nível 2. Sim, 345, já tô com plano. Aguarde para a cobra número 2. É, o número 2 está na sua escuta, 5345. Azul 4298, correção. Azul 4208, observe o tráfego da trip ATR-72, após o mesmo, autorizado a linha manter. Qual o tráfego da trip a linha manter com a 2-0? Já está pronto para o puxo de acionamento. Pode copiar a autorização durante o táxi. Já. 2015, está liberado. Está estabilizado o guardamento. 5345. Ok, vai manter a posição então aqui no portão 10. Já está pronto para puxo de acionamento para a cópia. Chame torre 1862. Confirme 1862. Isto, 1862. Sente 186, azul 4298, até logo. Após a voz direta, vitória da conquista. Controle pela nenhum, 19 decimal 35, SON 5122. Zero curva direita agora, após DCT 119.35, aciona 5122, passagem 2223. Adia 2223, contenimento correto, porte pronto para o pushback e acionamento. Okay. Trip 5217, no solo aos 29, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. Libera a direita, chama solo 209, 5217. 4208, autorizado decolagem, pista 10, vento 070 graus com 79. Gente, decolagem 4208. Passou externo, baixo e travado, azul 4298, visual na pista. Azul 4298, continue a aproximação, aguarde autorização. 4297. 5217, autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 5217, obrigado. Azul 4208, decolado aos 31, no chame controle, frequência 19.35. 35, azul. 5345, copia. Copia, 5345. 5345, autorizado para Vitória, nível de voo 380, via Up Zulu 44, pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Ildes. Controle operando em 119.35, acione 5121. Autorizado 380, conforme plano até Vitória. Up Zulu 44. Decola 10, curva direita, da El, Leda, Leda, Eudes. 5121, transponde, controle 119.35. Está pronto para puxar acionamento, gate 10. Papá Romeu, Serra, Charlie Echo. Pois não, prossiga. Após o bom, autoriza voar barreiras? Chame Recife agora em 1251, Noterne 13325, solicitando. 251-2335. 3325. 335, Papa Romeo 7, Charlie Echo. O 526 pode voar do nada presente, na formação aqui bem em cima de TAP. Tá livre, forma estabilizada no LS. Obrigado. O 345, para informação, aguardando para o puxamento devido à TR da Trip, que está taxiando para remota no 3. Gente, o 5345 está aguardando. Paulo Salvador, Papai Uniforme, Índia Zulu Alfa. Levando pista pela Fox para chame solo 219, azul 4298. Página Zulu Alfa. Guardando Zulu Alfa. Paulo Salvador, gol 1435, com informação Kilo, solicita a coordenação do 220 para Ilhéus. 1435, poderia confirmar o BT? Aos 50. Aos 50 dessa? Afirmativo. Sim, a gente ainda não recebeu o plano, eu vou checar. Provavelmente deve aparecer em mais alguns instantes aqui. Assim que aparecer, eu chamo para cópia. Confirmando, é o nível 220 e Léos. Afirmativo, amigo. É, tem a saída, saída prevista pra gente? Afirmativo, provavelmente Dael. Dael, grato. Solo Salvador, bom dia. Azul 4298, livrou a pista, interseção Fox, acho na sua escuta. Azul 4298, táxi via Alfa, reportando táxi 3 Juliette, por gentileza. Prosseguindo via Alfa, 4298. Felipe 5345, a aeronave da companhia já estacionou a sua reta agora, está livre, portão 10, reporte quando pronto para o táxi. Vai chamar para táxi 5345, autorizado, puxa estacionamento. Controle, muito bom dia, UTM 3663, cruzando 90, decidão 60, quilo, sua escuta. Ok, prossegue para 2000, via com 1015. Ok, via com 1015, autoriza PONF, está presente? Está livre. Grato. Azul, aproximando-se da Julieta. Afirmativo 4298, táxi via Juliette 08 ao portão. A gente prossegue via Juliette para o portão 84298. Solo Oxané 6285. 6225 Oxané. Prossiga. Você quer confirmar a saída usada para Guarulhos, senhor? Gente, no seu caso, será a Momo, ok? Afirmo. Papai, eu informe Índia Zulu Alfa, na escuta? Na escuta, Paulo, Índia Zulu Alfa. Para agilizar seu plano, por gentileza, me informa alguns dados. O pátio que se encontra, a pista que decola? É, estou no pátio 3, a pista está para frente. Ok, posso ser 10 então? Só confirmando se é a Juliette Zulu Tango, nome da localidade e a radial ideal de saída. É, se eu for seguir o corredor Axé e Frade, é só um momento que eu vou dar a broa ideal. Não, não há necessidade não. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Papai Uniforme Índia Zulu Alfa, Salvador, Sierra Juliette Zulu Tango, 065 é o nível visual, decolagem 10, primeira curva à direita, inicialmente restrito a 1000 pés no corredor Axé, até o farol da barra ou liberação do controle. 5125 no transponder, 6935 ao controle. Índia Zulu Alfa. Índia Zulu Alfa para, de Salvador para Sierra Juliette Zulu Tango, nível 065, é, decola da 10, curva à direita, está restrita a 1000 pés até o corredor Axé, até o farol da barra ou liberação do controle. 5125, eu só não peguei a frequência do controle. A gente repete, 109.35. Bom dia, OED 526, estabilizado. Confirme, último chamou a torre. Web 5826, estabilizado, X-ray. Web 5826, complete aproximação, reporte no marcador externo, transpouso baixar travado. Vai reportar, 26. O passageiro 2223 é o número 2 no setor, devido a uma TR da trip à sua causa, que dentro de instantes irá chamar para o táxi. Aguardando a instrução, esse passageiro 2223. 2223, 195, está aqui na nossa retaguarda, em coordenação com o nosso pessoal de solo, a gente pode após aí? Afirmativo, em coordenação com a equipe de solo, após o embreagem da trip, está livre o 2223, reportando o táxi, após o trip. 5345 para táxi, 41 na bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternando Rio de Janeiro, Galeão. Ando apenas a autonomia 3h40? 3h10. 3h10, sente o trip 5345, táxi via pátio, Índia no ponto de espera chama 208612, altímetro no 015. Pátio Índia 18612 no 015, obrigado, bom trabalho. Uno 435 na escuta. Na sua escuta, 35. Uno 435, já chegou o plano aqui, o 240. Eu tenho para a ideal. Solicitou o 220. Aguardando apenas com coordenação que equipe solo, ok? Com o Cogino, com o centro Recife. Ok, amigo. 5, seu bom voo. Muito obrigado. Afirmativo, gol 923. Por gentileza, guarda. O gol 923 está totalmente pronto? Totalmente pronto. Afirmativo, meia dúzia, o portão está livre, reporte táxi. Índia Zulu Alfa está pronto para acionamento. Pátio 3, reporte táxi, Índia Zulu Alfa. Portará para táxi, Índia Zulu Alfa. Via para 2000, ajuste no 06, identifique. Para 2000, via Mari, Oxané, 6312. Chamar o ajuste, é no 06? Isto, no 06. Sim, é grato. Oi, Salvador, bom dia, o Trip 5345, com ponto espera no 0, pronto. Trip 5345, aguarde no ponto de espera da pista no zero. Ah, mantém posição no ponto de espera, 5345. Web 5826, no solo aos 41, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. 121, mais a liberar o 5826. Na escuta. Trip 5345 na escuta do solo, na torre? 3345 escuta. Eu só dei uma passadinha no ponto de espera, ok? E já peguei o 220, copia? Já. Yeah. 1435 Salvaela do Ilhéus, autorizado nível 220, decola da 10, primeira curva direita, pesquisa saída da El, Leda, após Leda, voa direto Ilhéus. 5134 no transponder, 10935 ao controle. 1435. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus, chama controle em 11935, aciona transponder 5134, gol 1435. Correto, 07 o portão é após quando pronto para acionamento push. Tá pronto para acionar e push, gol 1435. E já se encontra, bom dia, Web 5826. Afirmativo, gol no 435, aguarde para o push devido à movimentação no pátio, ok? Aguarde no 435. Salvando no 2223, 47 a bordo, alterna Salvador, 4 horas. Passeio 2223, táxi inicialmente até através do 612, está visual com o bang da Gol? Afirmativo, senhor, visual com a aeronave da companhia. É, aeronave da Gol, confirmando. Afirma. Gente, vai segui-lo como número 2 para o ponto de espera via Pátio Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama 2-108-612, o passeio 2223. Ponto de espera, 2-108-612. Salvo Salvador, Webjet 5826 na Alfa. Táxi via Alfa, reporta entre o taxi Juliette, o 5826 da Web. Alfa, reporta antes da Juliette, 5826. Juliette, Anguzulu, prossiga. Transado, por gentileza, chama a torre 1086. Salvador, é o gol 923 para a torre, 3 horas e 24, alterna o Galeão com 107 a bordo. 3 horas e 4, Galeão, confirma o POB? 3 horas e 24, alterna o Galeão, 107 a bordo. 107 a bordo, Galeão 1324. Dado copiado, gol 923, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 1086, altímetro agora 1016. Autorizado pelo Pátio Índia, 118.016 agora, com 9 passarinho 2223 autorizando o altímetro 1016 1016 Web 5826 vai dar passagem ao Bang da Gol após o Embraer da Passaredo. Após o Embraer da Passaredo, Juliette 03 o portão. Gente, após o Embraer da Passaredo vai pro 03 via Juliette 5826. Índia Zulu Alfa está pronto para táxi. Afirmativo, Índia Zulu Alfa, por gentileza, os dados do táxi, POB e autonomia. Autonomia de 3 horas e 30, duas pessoas a bordo. Afirmativo, 13 e 30, 02, tem táxi via pátio 3, reporte antes de ingressar no pátio principal, o papai uniforme Índia Zulu Alfa. Táxi pelo pátio 3, reportará antes de ingressar no pátio principal via taxiway Juliette. Estimado para o gol no 435, Solo. Afirmativo, o passageiro já passou a cauda, está livre agora seu pushback acionamento 07, portão gol no 435. 435, chamará para o táxi. Salvador, o gol 923, ponte para pronto. 923, autorizado a linha decolar, pistão no zero, com vento 030 graus, 303 nós. Gente, autorizado a decolada, outro zero, gol Uniforme Índia Zulu Alfa, prossegue seu táxi em frente, ingressa última à direita, táxi Índia, no ponto de espera chama 208-612, altímetro no 06. É, vai ingressar na última à direita, táxi Índia, é, altímetro 10016, pode chamar na torre 1186. Meu último chamou a torre? Passaria 2223, ponto de espera W0. Tá realizando o pushback no través 07, ok? Aguarde no través 08, atentando ao Jet Blast. Assim que possível, a gente, assim que o mesmo iniciar o táxi, segue o táxi até o Patrícia, o direto Angulo. Tá aguardando a gente como... M312, livre LS, forma estabilizada. Livre LS, portal estabilizado, 6312. 3663, torre agora, 18.6. 18.6 ou 18.65? 6. 18.6, obrigado, bom dia. O 1923, decolado aos 48, chame controle 1935. 1935. Torre Salvador, bom dia, o 3663, final embaixo travado. 3663, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguarde autorização para o voo. Na escuta. Passaredo 2223, autorizado decolagem, pista no zero, vento variável com 3. Esse andar no zero, Passaredo 223. No 435, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de faixa 8186. Vai interceptar um pouquinho antes de duas na 6312, devido para massagem, tá? Positivo. 5 graus à esquerda, grato. 5345, chama em Recife agora, 1251. 1251, vai chamar Centro Recife, 5345, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, acho que é papapá. Oscar, papapá, identifique, prossegue a descida 050 na chegada. Gente, 6225. Série do 2223, decolado aos 49, chame controle 119, decimal 35. 1935, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passarei 2223, saída é boa. Índia Zulu Alfa, mantém ponto de espera da pista 10, aeronave Airbus 320 da TAN, na curta final. Mandará o ponto de espera do Alfa aeronave. Gol no 923, voe Elefa da presente. Proje Elefa, o gol 923. Alinhar e manter Índia Zulu Alfa. 3304, formação correta, ajuste no 06, aguarde para a cópia, número 2. 06 na sua disputa para a cópia, qual seria a saída provável da Brasil? Gente, mais alguns instantes na 3304, pagaria a cópia completa. TAN 3663 no solo aos 51, livre pista 10 pela direita, chame solo 121 decimal 9. Manoel 219, meu motivo. clear one man to cockpit lane down level, down 4,000 feet, altimeter 016. Clear, descend 4,000 feet at Banff for arrival, Ocean 63, one man. 63, informação em Cúcia Lima, a autorização Guarulhos 340, Cogine. É, tem 3663, livrou, chamou o táxi via Alfa, reporte 163 Juliette. A autorização é após estacionar e desembarque. Vente, portará na Juliette, tem 3663. Sinal do 90, baixou, por favor. Oxené 63, 1-2, tráfego avistado, reporte no marcador externo, aguardando autorização para o posto. Está passando sempre agora, o 63, 1-2. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o posto. Aguarde. Irmão. O 6225 Salvador Brasília, 320 ao nível, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, prefiro a saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto posição Nizza, após Nizza, direto posição Puído, onde intercepta a rota Brusk 10, após conforme o plano. 5132 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 35, o 6225 da Oceanera. Autorizado então 320 para Brasília, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Momo, após Cogbu, Nizza, Puído e de Puído para Upper Whisky 10, transponder 5132, 1935, controle de saída, Oceanair 6225. San 3663 e a Juliette 012, o portão? Juliette 02, da 3663. 6225 Oceanair, portão 01, cotidiamento correto, repouso quando pronto, fracionamento push. Tá pronto, 6225. Coordenação equipe de solo, vai estacionar um Alfa 320 da TAM à sua esquerda no portão 02. Assim que o mesmo completar o estacionamento, tá livre, acionamento é por táxi. Coordenação equipe de solo, 6225, Oxené. Tá ciente, Salvador, muito bom dia, o 522 anos da Tripinha Zero, sem esta informação Eco, autorização Vitória da Conquista. Paulo, perdão, sem esta informação Lima, 522 anos da Tripinha. Tipo 5221, com Vitória da Conquista, nível de voo 200, informação correta, aguarde para a cópia número 2. Tá, sente. O 5221, aguardando cópia. 00, reduzindo, Oscar, papapá. Escolhi o acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, por favor. 3304, copia. 3304, copia. Então, 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380, via Upsilu 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída a bó, elefa, controle em 19.35, acione 5141. 288, boa. 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída a bó, transição elefa. Controle 1-1935, transponder 5141. Então 3304, confirmando, de voo 380. Cotejado 320, voo 3304. Seja T304, cotejamento correto, reporte pronto para push e acionamento. Reporte Aralto, 3304. Paulo, bom dia, 6312, Oceanair, Libronal. T312, autorizado táxi via Alfa, reporte Ângela Juliette. Alfa reportar nessa Juliette, 1-2. Solo Salvador 1-4-2-9-9, tente.